HEBs. Jagunçada consumista, bem-vindos a mais um episódio do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, Arte Final HQ também no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lá você tem todos os episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. E para mais um podcast lindo e maravilhoso, eu estou aqui com o Maurício. Olá, amigos. E com o Dãozinho. De volta. A gente fez, há um tempo atrás, um podcast falando sobre o que a gente estava largando, né? Coisas que a gente começou a ler e largou. E a gente falou um pouquinho também da pilha de gibis acumulados. Na verdade, eu falei um pouquinho da pilha de gibis acumulados e do um pouquinho daquele lado consumista e do colecionador. Então, a gente resolveu fazer agora o oposto, né, do que a gente fez daquela vez e falar um pouquinho das nossas últimas compras ou como que a gente costuma comprar os nossos quadrinhos hoje em dia. Dão, você que eu acho que é o que tem menos coisa para falar sobre isso ultimamente. Eu acho que esse ano, de 2019, eu comprei gibis na Amazon, né, que é o canal preferido, acho só uma vez, esse ano. Não quer dizer que eu não comprei mais gibis, eu comprei aí algumas coisas em banca, tipo, por exemplo, aquele Homem-Aranha do Zidask que saiu encadernado, comprei em banca, X-Men Red, comprei em banca, Senhor Milagre, por exemplo, comprei em banca. Então, esses encadernados do Batman, lendas do universo DC, tudo isso eu comprei em banca, mas muito esporadicamente, sabe? Às vezes compro dois em um mês, o outro mês fico sem comprar nada, mas nesse sentido de comprar gibi na aba, eu tô com a lista enorme, né? Então, como eu não comprei só uma vez esse ano, bem no começo do ano, acho que fevereiro ou março, tô com a lista lá enorme no carrinho de gibis que eu quero ter, que eu quero comprar, só que eu não comprei ainda, né? Então deve estar, sei lá, nos seus R$500 lá no carrinho. Claro que eu não vou comprar tudo de uma vez, né? Eu vou tirar uns para comprar mais na frente. Mas se eu tivesse naquele embalo de comprar, sei lá, todo mês ou a cada dois meses, não sei qual é o ritmo de vocês, essa lista não estaria tão acumulada, né? De coisas, até algumas coisas até já li, inclusive, né? Só queria reler pelo encadernado, esse tipo de coisa. Mas meu ritmo na Amazon sempre foi uma vez por mês, E quase sempre uma vez a cada dois meses. Eu nunca fui mais do que isso. Então, eu deixava acumular. Porque acumular nem é muita coisa, né? Porque se você, sei lá, você juntar três encadernados já dá quase R$150, né? É uma lapadinha boa no orçamento, né? Então, eu deixava juntar isso, uns quatro. Você tá sendo bem otimista, né? Três encadernados. Eu tava falando dessas encadernadas de banca também, né? Que compra, sei lá, por R$25. Então, você pensando nessa questão, né? E aí, não é nem questão de esperar promoção ou nada do tipo, né? Então, às vezes eu deixava, comprava, sei lá, cinco encadernados lá na Amazon, né? Dava, sei lá, seus quase R$300, parcelava em três vezes. Aí quando comecei a fazer isso, de parcelar, comprar mais parcelado, eu comprava menos e pagava ali de vez, né, uma vez só no cartão, né? Então quando eu aumentei para uma base, sei lá, de uns R$300, em 5, 6 encadernados, e parcelando isso em 3 vezes, aí foi que eu comecei a passar a comprar de 3 em 3 meses, né? Quando acabava de pagar a última, eu comprava mais, né? Isso foi atuado no ano passado. Então, ano passado eu comprei, sei lá, 4 vezes. Esse ano foi que, sabe, despirocou tudo e eu só fiz essa compra, uma compra esse mês, né? Então, mas tem muita coisa assim acumulada, tem coisa que às vezes eu esqueço de, porra, não comprei aquilo ainda. Um exemplo que eu lembrei essa semana foi o Paper Girls, que eu só tenho o primeiro, né? E acho que já saiu aqui no Brasil até o terceiro, se eu não me engano. Terceiro ou quarto, já está. De porra, eu só tenho o primeiro, não comprei ainda o segundo e já tá no terceiro, né? Então já tá, aumenta, né, esse acúmulo. Então não sei se eu compro o 2 e o 3, ou se eu compro só o 2 e lá na frente compro o 3, sabe? Uma outra compra e vai empurrando. Um que você citou aqui em off, né? O parque lá do Darwin Cook, né? Eu saí um agora, a gente tá falando aqui em off, então, porra, esse já vai entrar na lista, mas aí, como esse saiu há pouco, esse já entra na próxima compra futura, sabe Deus quando. Então, eu tô perdido, tô nessa loucura aí. pouco, mais ou menos, né? Que eu tava olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, que eu... Que é como falou, a gente tava falando em off, eu comprei, foi a última compra que eu fiz na Amazon, chegou, e assim, foi bem rápido, eu comprei na, a gente tá gravando isso no sábado, eu comprei na segunda-feira e na quinta-feira chegou. Então, eu sou assinante do Prime, né, então eu meio que falei assim, não, pra justificar lá os R$9,90 que paga, claro que não é só por isso, né, mas paga lá os R$9,90, além do Prime Video, do Prime Music, que você tem pra justificar, uma das coisas pra justificar é o frete grátis lá nas compras da Amazon, né, então já é a segunda compra que eu faço, compra assim, relativamente pequena, que eu comprei porque tava numa promoção relâmpago, peguei, não ia pagar o frete e chegou bem rapidinho. E esse, só que esse volume do parque, segundo o Guia dos Quadrinhos, ele foi lançado em abril. Então, nós estamos aqui gravando no final de outubro. Então, esse não é tão recente assim, né? Saiu esse ano, mas já tem alguns meses que saiu. E assim, tem outras plataformas, né? Porque além da Amazon, recentemente o Book Depository voltou a enviar para o Brasil e está vendendo em real, né? É claro que é aquela conversão, né? Ele deve ter uma ferramentazinha de conversão lá no próprio site, mas assim, os preços que eles dão é em real, então algumas vezes você consegue algumas coisas aqui mais barato do que na própria Amazon. Se bem que o que eu fiz aqui agora, uma pesquisa que eu fiz, que é o encadernado do House of X e Power of Ten, que já está em pré-venda, né? É o encadernado em capa dura que vai lançar os 12 números, né? As 6 edições de cada uma das minisséries. Na Amazon está em torno de R$202 e aqui no Book Depository está em torno de R$223. Então é mais uma plataforma para poder você comprar gibi importado. E ainda tem o Catarse, né? Que é a plataforma preferida dos quadrinistas independentes brasileiros, né, para colocar como uma esperança de financiamento ou até uma pré-venda do seu trabalho, né, que a gente já falou muito do Catarse em outros programas, e que agora, nesse finalzinho de ano, por causa da CCXP, tem muito projeto. Então, eu tô contando aqui de projeto que eu... Só de projeto agora do meio do ano pra cá, então de julho pra cá, olha, que eu apoiei no Catarse, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 projetos. Isso só no segundo semestre de 2019. E que a gente ainda faltam 2 meses para o ano acabar. Então, tá certo que agora esse é o período mais crítico, né? O maior período, assim, de campanhas no Catarse, justamente por causa da CCXP. Então, eu acho que desses 14 projetos, pelo menos 10 são projetos para a CCXP. Então, é coisa que vai ser lançado lá. A maioria, eu vou pegar com os autores lá. Então, é mais uma coisa para você, para quem coleciona ou para quem gosta desse tipo de quadrinho nacional, é mais uma plataforma que você gasta ali o seu rico dinheirinho e que chega uma hora que você não consegue pegar tudo o que quer e nem de longe, né? Ô, Marcos, então você ainda vai pegar lá, você vai levar os seus quadrinhos para a CCXP para ser autografados, vai comprar coisas lá e ainda vai pegar esses 10 títulos mais ou menos. Como é que fica a mala na volta, bicho? A mala fica abarrotada, o problema é só as costas, né? Porque normalmente eu faço o seguinte, eu não despacho mala. Eu vou com uma malinha pequena que dá pra colocar no dá pra ir com ela na cabine e uma mochila. Quando eu vou com os gibis na mochila e a roupa na mala. Quando eu volto é o contrário. Sai mais, então, menos pesado. Fica aqui o alerta aos nossos ouvintes que vão encontrar o Marcos na CCXP. Não abracem ele, que ele vai estar com a mesma camisa os 4 dias. Não, eu levo camisa para os 4 dias. Uma para cada, pelo menos. O Book Depository, eu comprava nele há algum tempo a indicação de um amigo. Que comprava livro mesmo, não é quadrinhos, e ele me falou que viu uma vez um quadrinho que ele achou barato. Aí eu fui ver o que é, né? E achei bacana eles enviarem pro Brasil com frete grátis. Claro que eles botam um custozinho ali no valor mesmo do livro, mas como eles têm uma estrutura bacana, é um site inglês, né? Não é americano, não, é inglês. Foi lá do Reino Unido, da Terra da Rainha. E eles têm um serviço bom. A minha única crítica sempre foi que eles não têm rastreio, não mandam rastreio pra vocês. Eu tive um problema com eles mais ou menos nessa época do ano passado. Eu comprei duas Epic Collection da Marvel lá. E disse, ó, mandei um e-mail pra eles perguntar assim, vocês vão informar o rastreio? Porque o que acontece é que agora no Brasil a gente tem aquele despacho postal, né? Mais um roubo do correio, pra prestar um péssimo serviço pra gente. E você tem que saber o código pra poder ir no site, no rastreio, quando estiver pronto pra ser enviado pra você, pagar os 15 contos do produto importado, no boleto ou cartão, e aí você consegue que ele te entregue em casa. Você não precisa mais ir na agência pegar, como é antigamente. Quem começou a importar agora aí nunca viveu essa emoção de pegar fila na hora do almoço, no intervalo do trabalho, para poder pegar seus gibizinhos e, no meu caso, os bonequinhos também. Então, eles não informam, mesmo com essa questão, eles não me informaram lá. Eu cancelei a compra, eles me devolveram o dinheiro. Peraí que tem um CN aqui. Eu cancelei a compra, eles me devolveram o dinheiro e ainda assim chegou. Eu comprei em outubro, novembro, chegou em fevereiro, na época do carnaval aqui, os dois encadernados. Aí entrei em contato com eles de novo, mandei dinheiro de novo pra eles pelo PayPal e desisti de comprar deles por conta disso, assim. Também tem uma vantagem hoje que a gente não tinha, eu não tinha na época, que é a Amazon, né? Quando você faz uma compra dessa acima de 100 reais, pelo menos aqui pra região Nordeste, ele já não te cobre o frete. E muitas vezes a facilidade do produto já tá no Brasil, chegar pra você em 10, 15 dias e com um rastreio questionável, às vezes da Amazon, mas tem rastreio. Eu comecei a preferir comprar aqui. Só com essa alta do dólar, meu amigo, essas Epic Collection que eu tava comprando até de 80 reais, agora você não sai por menos de 140, uma que estiver barata. Aí ficou difícil tanto comprar na Amazon, porque eles usam, eles convertem, né, para oferecer na Amazon BR. E no Book Depository também subiu absurdamente. Mas o Book Depository tá com essas vantagens agora, assim. Eles tinham parado de mandar pro Brasil. Eles ficaram um bom tempo sem mandar pro Brasil por conta justamente dos problemas de correio aqui. Eu não sei como é que eles estão fazendo agora para mandar. Recebi até e-mail deles dizendo, dando cupom de 20 reais de desconto, 5%, não lembro. E vale a pena, o serviço deles é bom. Agora não sei como é que tá isso do rastreio deles agora. Você comprou lá já, Marcos? Não, nunca comprei lá. Eu fiquei sabendo no Twitter, alguém tweetou falando que agora o Book Depository tava vendendo, tava com os preços em real, então deve ser, não sei se já é um preço fechado ou se é aquela, só para facilitar na, assim, a compreensão na hora de comprar, se tem aquele esquema de da compra realmente ser em dólar ou em euros, em libra, né, no caso, e aí no pagamento da fatura que tem a conversão, e aí você pode se dar muito bem ou se dar muito mal nessa história. Então, eu nunca tinha comprado, mas eu sempre ouvi falar que o serviço deles era muito bom, e que o preço também, muitas vezes, também era melhor do que o da Amazon. É que tem aí também a questão, isso, né, da cotação. Alguns cartões só convertem no dia do fechamento da fatura, e por conta disso pode flutuar. Nesse caso você já tem essa certeza. E salvo engano, não sou especialista no assunto, mas tem a questão do IOF também. Quando é convertido dólar para o real, incide um IOF maior. Sim. E é embutido na sua conta. E quando é já em real, não vai ter esse valor. Acho que o PayPal já estava fazendo isso há algum tempo, justamente oferecendo essa sugestão aí da gente economizar no IOF. Na verdade, são duas modalidades quando você compra em site, dependendo do teu cartão de crédito, né? Tanto para você comprar em site, como se você viajar e usar o cartão lá fora. São duas modalidades. Você tanto pode... Tem cartão que você escolhe se você usa o dólar, o valor do dólar da hora da compra, então ele fecha ali, então você já sabe quanto você vai pagar. Se o dólar flutuar depois, não vai ter problema, você já tem. E tem aqueles que, na verdade, não é nem o dia do fechamento da fatura, é o dia do pagamento, porque ele fecha a fatura, tá? Aquele valor, de quando fechou a fatura e quando você pagou, teve flutuação, na fatura seguinte vai ter a compensação desse valor. Inclusive da diferença de IOF, tudo isso. Então, se você, quando fechou a fatura, o dólar estava R$4,00, e quando você pagou a fatura, o dólar estava R$4,50, Na outra fatura vem essa diferença dos 50 centavos por dólar para você pagar. É bem legalzinho o sistema de cartão de crédito aqui no para compra internacional aqui no Brasil. Ah, muito divertido. E pior que cada um tem uma regra, né? Você tem que olhar lá na letra miúda do site, porque eu lembro que o Itaú Card, por exemplo, tinha essa questão da conversão do dia do fechamento da fatura. Do Banco do Brasil é do dia da compra. E aí, por aí vai. E tem, não sabia dessa também não aí, do dia do fechamento. Você ainda paga a diferença no mês seguinte. Puta sacanagem isso. Mas, Dão, a gente tem a CCXP esse ano e tem todos esses projetos que estão ali para no Catarse para você poder comprar e retirar lá na CCXP, ou alguns autores que vão estar na CCXP vão mandar os projetos financiados antes, ou pelo menos eles garantem que vão mandar antes. E você chegou a pegar alguma coisa para CCXP? Você espera pegar alguma coisa autoral lá? Quem que você está esperando ver de autor brasileiro para poder pegar alguma coisa lá? Tô esperando ter dinheiro primeiro, né? Esse ano, se eu só comprei um na Amazon, no Catarse, eu apoiei dois projetos, mas não foi de gibi, foi de livro. Foi de tem uma editora que está lançando uns autores assim bem desconhecidos no Brasil, pelo menos para mim, né? De terror, coisa assim mais gótico, essas coisas assim, do tempo ali da Mary Shelley, na Inglaterra, na Alemanha, esse tipo de coisa. Eu comprei uns dois livros que nem chegou ainda, mas foi financiado. Os dois foram financiados, mas realmente está no prazo ainda de chegar. E aí eu vi algumas coisas, né? Isso não quer dizer que eu fiquei totalmente alheio ao Catarse na parte de gibis. Eu vi algumas coisas, algumas propagandas no site, às vezes no Twitter, que eu me interessei, mas todas elas eu protelei, se eu for comprar, eu compro lá na CXP na hora, porque aumenta pouco, né? Às vezes aumenta R$10, né? do valor do Catarse, porque eles vendem lá, nunca mais que isso, pelo menos assim, pouco que eu comparei, né? Das pouquíssimas vezes mesmo que eu comparei, nunca foi mais que isso, nunca foi mais que R$10 ou R$15 de diferença de preço. Até porque às vezes eles lançam, né, só lá, uma promoçãozinha rápida no Catarse, os 5 primeiros que comprar tem um desconto tal, né? Os 10 primeiros que comprar tem um desconto tal, né? Às vezes um desconto até de R$15, R$20. Então no preço normal mesmo ali, né, sem o frete, geralmente é R$35, R$40, que é o preço que é vendido lá nessa CCXP. Então os que eu vi, que me interessaram, que eu disse, quero esse e tal, eu deixei pra adquirir lá, né? Mas não, assim, não foi nem nada. Foi mais preguiça mesmo. Eu não com preguiça danada de Catarse, de se apoiar, esperar que dê certo e tal. E que o cara. Ainda tem isso, que o cara manda. Então, por isso, eu só apoiei Digibi 1, que foi uma era na Belle, né? Então, esse eu. Que eu sempre apoiei todos. Esse eu apoiei o resto de. Ah, se der certo, eu compro na CXP. Lá eu pego e tal. Mas não passei bem longe, assim, de Catarse. Só teve isso mesmo, esses dois livros e uma era na Belle. Fora isso, do Catarse, eu passei longe, até porque lá, às vezes, você termina achando outra coisa, você, sei lá, encontra o gibi que você quer e o cara tá vendo outro que lhe interessa também. Então, meio que, sabe, tô empurrando pra comprar tudo de uma vez, um montão no fim do ano, né? Se vai dar certo, é outra história, né? Se eu vou ter o dinheiro até lá, eu tava contando aqui, começar a separar o dinheiro para final do ano, mas começou a apertar umas coisas e sabe Deus se dará certo o plano. Nunca dá. Mas eu acho que esses que eu apoio no Catarse, até para pegar lá na CXP, é até uma forma de meio que diluir os gastos, né? Porque você vai lá, apoia, aí você já gastou, já pagou o cartão e aí você já chega lá com o gibi comprado, né? Só pegar. Então, se tiver com dinheiro mais para poder pegar mais alguma coisa, você consegue. Se não, você pelo menos já tem aqueles garantidos e você já pagou, né? E assim, já tem umas duas edições assim da CCXP que eu vou, que 90, 95% das coisas que eu pego lá são coisas autorais. Então, são coisas que eu pego no WhatsApp. Eu peguei pouquíssima coisa no stand de editora, né? Seja no stand da JBC, no stand da Panini, que são os maiores stands lá, né? Ainda tem as editoras menores, tinha Egomoz, Salvati, Mitos, ainda tinha umas coisas assim. E aí... Ano passado, eu sequer entrei no stand da Panini, eu nem lá fui. Até porque eles até dão desconto lá, se eu não me engano, é 20% que eles dão de preço de capa. Mas aí o que que acontece? A própria Amazon acaba fazendo uma promoção na mesma época da CCXP, que sai o mesmo preço, ou até, às vezes até um pouquinho mais barato, e ainda tem a vantagem de eu não ter que encher a mala e pesar para carregar na mochila para voltar, né? Então, é uma vantagem. Eu acabo entrando, olhando, às vezes pegando uma coisinha ou outra que é coisa de banca, que agora a própria Amazon também tá vendendo esses encadernados capa mole de banca. Não costumava estar na Amazon para vender. Você acaba pegando uma coisa ou outra ali, mas, no geral, eu lembro que ano passado eu devo ter comprado um volume da. O último volume da Turma da Mônica, que eu acho que estava lançando ano passado. Ou foi ano retrasado, que foi justamente para pegar o autógrafo lá do eu acho que foi ano retrasado, para pegar o autógrafo lá dos Cafage. Ano passado eu devo ter pego Akira só no stand da JBC, porque estava o mesmo preço, ou um pouquinho mais barato do que na Amazon. Mas o restante foi só de autor que estava ali no WhatsApp. Então, eu além de ter passado, sei lá, 80% do meu tempo rodando no WhatsApp, 95% das minhas compras foi de tanto de coisa que eu já tinha comprado também no Catarse e fui lá só para pegar, como de coisa que eu resolvi pegar lá e não me arrependo, porque é a oportunidade que a gente tem de pegar de autores nacionais, né? Isso aí não costuma vir em banca, não costuma estar vendendo na Amazon. Então a oportunidade que você tem para pegar muitos desses autores é em eventos, né? Mas às vezes tem o. A gente recai aquele problema que você estava falando anteriormente, né? Da mala, você fica começando a ficar apreensivo, né? Que sua mala vai ficar pesada demais, você vai terminar quase sendo obrigado a despachar por questão de peso mesmo. Às vezes você fica, sei lá, pega muita coisa por impulso, né? A gente sempre foi junto pra assistir esse XP, cansamos de falar isso, né? Pra que eu comprei isso, né? Não devia ter comprado isso agora, né? Devia ter comprado isso depois. Por exemplo, eu lembro que quando a gente foi, esse Akira que você pegou, eu quase peguei. Eu não peguei por questão de mala mesmo. De porra, na minha mala não vai caber. Porque a minha mala eu já tava vindo de uma outra viagem. Ou eu ia emendar uma outra viagem, então não ia caber. Foi questão de sobrevivência. Tipo, não vou pegar isso não, porque não vai dar. Mas eu não lembro agora o mangá específico. Mas tinha uma outra coisa em promoção, que era tipo o mangá completo já, todas as edições, que tava um preço muito bom. Que eu voltei lá umas três vezes e escapei assim na tentação por pouco. Mas, sabe, tem esse problema do impulso também, né? Rapaz, sei lá, eu nunca fui na CCXP São Paulo, não. Teve aqui a Experience em Recife, uns 2 anos atrás. Eu tive nessa, eu bancava, né, que só ia em CCXP se ela viesse até mim. Ela veio, cumpri minha promessa. Mas tem isso mesmo, bicho. Aí sim, né? Comic Con Delivery. Mas foi legal, assim, apesar do erro estratégico do Omelete de fazer isso num feriado local muito forte, que muita gente saiu da cidade e o nerdinho jovem ainda precisa do dinheiro dos pais e tem que ir pra casa dos avós no interior mesmo na Semana Santa, senão não tem dinheiro pra comprar o mangazinho do mês. Então ele não foi mais esvaziado por conta disso, principalmente na sexta e sábado. Domingo encheu, acho que já é o pessoal voltando pra casa mesmo. E parece que afundou, né, a ideia do tour da Comic Con deles. Mas enfim, eu até imã de geladeira de Doctor Who eu comprei lá, porque foi foda, comprei um boneco da Marvel. Fale não que imã de geladeira a gente já comprou também lá na CCXP. No último dia tava promoçãozinha, o imã de geladeira que no primeiro dia tava custando, sei lá, R$15, no último dia tava custando 5. É, 4 por 20 festa. Eu comprei, pronto, foi isso que eu fiz, eu comprei 4. Aí comprei mais um da Magali, que tem 4 aqui na minha casa. Eu comprei até pra dar de presente, eu dei um de presente pra meu pai. Sim, aí, mas bicho, eu não tenho muito essa coisa de comprar no Catarse, não. Vou confessar a vocês que o único projeto que eu apoiei no Catarse não deu certo foi um do Caio Oliveira, aquele Caio no Otaku. Dei azar pra ele, coitado. Mas eu acho que me falta essa identificação mais, ter contato mais com os artistas e tudo mais. Aqui na CCXP teve alguns artistas conhecidos até, o Jean, o próprio Caio, que deu pra falar rapidamente, tava muito cheio, até por eles serem locais, né? Muita gente conhecia de Facebook e Twitter e puxou conversa com a galera. Teve muito autor internacional também, bem acessível. Eu acho que eu contei pra vocês, eu mijei do lado do Glenn Febre, porra. E aí o cara me pergunta, né? Não tem papel aqui, não? Só esse ventiladorzinho da mão. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Dá vontade mesmo de voltar um dia assim com o quadrinho do cara. Mijar do lado do Glenn Febre é uma experiência bacana? Muito bacana. Ele não manjou, não, viu? Ele é um cara muito lindo. Isso é preciso ser falado sobre ele, além de excelente capista. Até porque eu não tenho muito pra mostrar, não, viu? Vamos ser sinceros. Mas, assim, a gente já teve alguns papos ao longo desse ano de 2019 sobre Catarse, e a gente até apoia muito, acha bacana, apesar das críticas, né, desse excesso de coisa nessa época. Preciso me inteirar mais, conhecer mais mesmo essas coisas. Marcos, tu falou de um quadrinho de um menino de periferia, até me passou o link, tá no meu carrinho aqui há algum tempo, mas sem tempo. De conseguir comprar tempo e grana, né? Mas eu gosto muito dessa ideia, acho uma forma interessante. Me preocupa um pouco as editoras estarem entrando nesse mercado pesado, porque acaba tirando espaço do independente. Mas dá pra coexistir, só precisa ser um pouquinho mais inteligente do que tem sido ultimamente. Mas eu prometo aí que começo do ano eu começo a apoiar alguns catarses e ficar mais por dentro desde já dos lançamentos. Pior que essa história do Catarse nesse final de ano é justamente por conta da CCXP, porque um dos critérios para você conseguir uma mesa, no caso de quadrinistas, é lançamento. Então, eles priorizam quem tem o lançamento. Então, a principal plataforma de lançamento de independente hoje é o Catarse, né? Então, você acaba concentrando. Então, ano que vem tem um FIC, então, no primeiro semestre, ali no finalzinho de maio. Então, provavelmente teremos alguns projetos no início do ano que vai permear isso também. E aí eu espero que isso seja mais diluído no decorrer do ano. Então é isso, nós tínhamos falado do que a gente largou, agora falamos de como estamos preenchendo a nossa já sagrada pilha de gibis. E eu acho que é isso, né? Mais algo mais a acrescentar, Dão? Não, é isso mesmo. Senão, se conversarmos mais, vou terminar comprando algo aqui por impulso. Isso é foda porque a gente começa a conversar aqui, aí vai tirar uma dúvida ou outra, vai querer complementar uma informação, aí abre 5 abas, bota coisa no carrinho, bota coisa na lista de compra da Amazon. É difícil. E vem aquela pergunta maldita, né? Vale a pena? É bom? Tu gostou? Aí, velho, já era. Já tinha apertado comprar, já era. Essa mensagem de incentivo e de amor, nós vamos encerrando mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.